Salvador, Vitor Eco Lima. Vitor Eco Lima, chama agora Centro Recife no 288, alterno no 260. No 288, no 260, Vitor Eco Lima. Azul 447 na ponte 3, se tiver estacionamento. Autorizado no 34447, chame táxi. Contará. Táxi 4447, 50 a bordo, está com 3 horas até Aracaju. 50 a bordo, 3 horas Aracaju copiado, táxi aprovado via engine alfa, deu ponto espera pista no 0, ajuste no 0 no 7. Chame pronto para decolagem, ponto espera pista no 0, azul 4447. Pena 0 no 7, reportar pronto para decolagem 4447. 447, espera o 904. Azul 4447, autorizado a alinhar e decolar pistando 0, dentro de 150 graus com 079. Ele decola no 447. Azul 4447, decolou 230, chama agora o controle Salvador em 120.8, senhor, bom voo. 208, bom dia, obrigado, até a próxima. Salvador, bom dia, Azul 4447. Azul 4447, bom dia, contato radar, sabe, mantém o nível 160, saída da El. Nada else, subindo para 160, 4447. Sul, 4447, Centro Recife no 251, alterno no 3325. Recife 1, alterno 3325, 4447, bom dia. Bom dia. Equador é o TAM 3301. Informação em curso ECO para São Paulo, Congonhas. Eu tenho nível de voo 360 autorizado. O senhor está pronto para a cópia? Afirmo, vindo para ECO. Informação ECO, pronto para a cópia. TAM 3601 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá. Nível de voo 360. Decolada pista no zero com curva à direita. Subida da L até a posição Leda. Após direto, posição Bridge. Em Bridge, intercepta para Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Após voo, direto, posição Trive. Após autorizado, conforme rota apresentada no plano de voo, controle 120.8, aciona 5461, TAM 3601. Então, autorizado para São Paulo, nível 360, decola da 10, curva direita. Nossa saída será da El, depois Boa Leda, Bride, recebendo o Zulu 16, após o BHZ, Trive e conforme plano de voo, controle 120.8. 208, o transponder 5461. 5461, no contingimento correto, TAM 3601. Chame pronto para o pushback, acionamento. Aposta posicionamento 3601.